Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Chamo-me Joana Santos e estou aqui consigo para lhe trazer mais uma hora repleta de grandes compositores, grandes obras, música clássica, música erudita. Começamos a nossa emissão de hoje com Arrival of the Queen, música de Mozart, A Chegada da Rainha. Uma grande obra e que nos abre assim as portas para grandes momentos. É com Mozart que vamos continuando esta nossa noite. Vamos ficar com um concerto de clarinete acompanhado de cordas. Fique connosco e desfrute destas grandes obras, destes grandes momentos. Thank you. Thank you. Nasceu a 22 de agosto do ano de 1862, em França. Veio a falecer no ano de 1918, no dia 25 de março, no mesmo país, França. Falo de Claude Debussy, este compositor francês, que foi considerado um dos melhores compositores franceses de todos os tempos. Claude Debussy é o compositor que vai ficar connosco agora até o fim da nossa emissão. Vamos ouvir uma das obras concluídas na viragem do século. Falo de 3 movimentos de imagens. Fique por aí e deixe-se encantar por tanta e tão bonita sonoridade. É com Debussy que terminamos esta nossa emissão de hoje. Ficamos agora com duas imagens, mais uma composição com três movimentos. Assim me despeço, desejando-lhe uma ótima noite e, claro, já sabe que para a semana estamos de volta entre as 23 e as 0 horas para lhe fazer companhia e trazer-lhe grandes músicas, grandes momentos musicais aqui à sua rádio. Fique bem, tenha uma ótima semana e até à próxima quarta. Quarto Andamento com Joana Santos.